Um minuto com este negócio sustentável. Como defines abuso infantil? O abuso infantil é qualquer ação que coloca a criança em risco. Existem vários tipos de abuso: o físico, sexual, emocional e negligência. Está atento a lesões físicas que não têm explicação, mudanças de comportamento drásticas, problemas de sono e alimentação, isolamento social e medo de adultos. Sabes quais são as consequências de abuso infantil? Problemas de saúde mental, dificuldade em relacionar-se com outras pessoas, comportamento autodestrutivo e abuso de substâncias. Se suspeitares de algo, denuncia. O que podes fazer para ajudar a proteger as crianças contra o abuso? Estas são as ações que deves fazer. Reporta ao CPCJ ou às forças de segurança, ajuda as crianças a reconhecer os sinais de abuso, promove a consciencialização do abuso infantil na tua cidade e apoia as vítimas. Pelas crianças, pelo futuro.